costumes, a música portuguesa para além dos itens. Olá, o meu nome é Pedro Paulos e este é o 8º episódio do Brandos Costumes. Hoje voltamos a ter um episódio musical. A principal razão para isto acontecer é simples, está toda a gente de férias e é muito difícil marcar entrevistas assim, nesta altura. Mas para o próximo, muito provavelmente, não quero dar a certeza absoluta, mas eu posso dar quase a certeza absoluta, vamos ter um convidado especial. De resto, quero agradecer o vosso apoio. Obrigado a todos os que avaliaram este podcast no iTunes, a todos os que partilharam, a todos os que fizeram download e a todos vocês que têm ouvido todos os episódios, ou os que ouviram alguns, pronto. Não quero deixar de vos relembrar que faço neste momento outro podcast, o Obrigado Internet, com o Fernando Alvim e com o Nuno Dias. É só procurar no Facebook, é bastante fácil, ou no iTunes. Também não quero deixar de dizer para ouvirem o Até Tenho Amigos São do Rodrigo Nogueira, um podcast que eu acho que é de recomendar. E o outro, Made of Things, do António Maria Correia. Não deixem de ouvir os dois, porque são os dois bastante interessantes, feitos por pessoas que fazem boas entrevistas. O primeiro a pessoas de várias áreas, o segundo a só pessoas da música e em inglês. Agora vamos ficar com o 8º episódio. Vai começar como acabou o último, com os Petros Castros. Desta feita, noutro registo, com Marasmo. Cega. É um jogo Como já tinha dito, foram os Petros Castro com Marasmos, depois foi Trio Admira com Quando Amanhece, também ficámos com o Paulo de Carvalho com Cabra Cega e por fim Jorge Ferreira com Sonhador, este artista mais conhecido pelo Pimba, que no início de carreira, tal como muitos, a fazer um registro totalmente diferente. Este aqui podia estar a par com outras do House Music dos anos 80, numa altura em que não estava ainda a vingar na Europa, antes de estar forte na Inglaterra. Eu peço desculpa, estou aqui com obras, não estou com sorte nenhuma, aqui no prédio, não sei. Não consigo evitar o barulho, mas é passar à próxima música que ele assim acaba. Vamos ficar com Terreno Stune. Esta música é da banda sonora do Killers, o Mal da Fita. É um filme bastante interessante português. O Sérgio Godinho compôs esta música e se tiverem um tempo, se conseguirem encontrar, vejam o filme. É um pouco confuso às vezes, mas eu acho que é bastante divertido. We'll be right back. E pronto, ficámos com Terreno Stone, esta música da banda sonora do Killers, O Mal da Fita. Depois ficámos com Sing Sing Club dos Táxi, não é a música mais conhecida dos Táxi, mas para mim é que merecia ser mais conhecida, porque acho que é a mais bem feita e a mais bonita, sem dúvida nenhuma. Bailemos, dos Banda do Casaco. E estas obras estão a dar comigo em maluco, claramente. Eu acho que vou sair de casa quando acabar de gravar este episódio. A seguir vamos ter os Street Kids. Vocês lembram-se deles do terceiro episódio? Este disco foi produzido pelo Manuel Cardoso, o Trauma. Esta música chama-se Todos São Paranoicos Menos Eu, e só o nome já é espetacular. A música é fortíssima, tem uma mensagem fortíssima e é das minhas preferidas da música portuguesa. Não se esqueçam das minhas dicas de ouvir o Obrigado Internet, o Até Tenho Imigração e o Made of Things. Se puderem, avaliem este podcast com 5 estrelas no iTunes. Subscrevam-nos, seja no Podcast Addict, se tiverem Android, seja no iTunes, no computador ou no iOS. E pronto, tenham um ótimo verão. Espero que estejam a divertir, que estejam a aproveitar como podem. Não se esqueçam de ser altamente. E acreditem, não são todos paranoicos menos vocês.